Terminou no início da madrugada de hoje, 23 de agosto, o julgamento de dois recursos contra a decisão da 9ª Vara Criminal de Belo Horizonte, que condenou o ex-governador de Minas Gerais e ex-senador Eduardo Azeredo a 20 anos e 10 meses de prisão pelos crimes de peculato e lavagem de dinheiro, no processo conhecido como Mensalão Mineiro. Por 2-1, a 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais confirmou a condenação, fixando a pena em 20 anos e 1 mês de reclusão e pagamento de multa. O mandado de prisão será expedido após o julgamento de outros recursos no Tribunal de Justiça. Na sustentação oral, o procurador de justiça Antônio de Pádua pediu que a condenação fosse confirmada e também o aumento da pena. O procurador de justiça comentou o resultado do julgamento. O Ministério Público entende que essa decisão, né, não foi decisão unânime, com muita naturalidade. Desde que esse processo, no recebimento da denúncia, já houve uma divisão importante que se deu no plano da ação originária no Supremo Tribunal, que ficou 5-3. Para o recebimento da denúncia, e aqui agora no julgamento do recurso, o resultado de 2-1, que demonstra a complexidade do fato. De acordo com as provas coletadas, o ex-governador foi o principal beneficiário de um esquema de desvio de recursos do governo mineiro, operado pelo empresário Marcos Valério de Souza para financiar a campanha à reeleição do ex-chefe do executivo em 1998. Conforme a denúncia, Azeredo determinou que a Copasa, Companhia de Saneamento de Minas Gerais, e a Comig, Companhia Mineradora de Minas Gerais, repassassem valores superfaturados em supostas cotas de patrocínio de eventos esportivos. Foram desviados R$1,5 milhão de reais de cada uma das empresas em recursos públicos para supostamente arcar com custos do Enduro Internacional da Independência. A denúncia destaca ainda que recursos públicos desviados da Copasa, da Comig e do Grupo Benji foram direcionados às empresas do publicitário Marcos Valério e de seus sócios e utilizados para quitar empréstimos bancários fictícios tomados por elas. Siga o Ministério Público de Minas Gerais nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Thaís Dutra.